O povo, à volta, então começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construir. Alugaram conselheiros para frustrarem o seu plano. Você quer ver isso aqui repetido na sua vida? Basta se lembrar quando alguém na tua família falou: você agora se converteu? Você virou crente agora? Você está louco? Que é isso, Gabriela? Que negócio é esse? Como é que chama essa igreja? Não tem nem nome de igreja. Que doideira! Satanás, ele é astuto para enviar mensageiros que vão desanimando. Viu? Viu? Está tudo dando tudo errado? Viu que você está dando tudo errado? Viu que você está na situação aí agora? É depois que você começou esse negócio aí, nessa igreja aí, ó. Irmão, Deus já tinha escrito isso aqui. Deus já tinha colocado isso aqui. Milhares de irmãos já pregaram sobre isso aqui. Mas o Senhor quer que caia para nós. E é o que literalmente estamos vivendo nesses dias. Nos levantamos contra o maligno e declaramos: não. Não. Eles escreveram uma carta, então. Nós vamos mandar uma carta. E essa carta também. Versículo 12 diz: saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e estão edificando aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e se os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios e assim causarão prejuízos a ti. Agora, visto que somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra do rei, mandamos-lhe dar aviso. Em casa você vai poder continuar lendo toda a estratégia satânica. Irmão, nessa noite nós estamos declarando juntos diante do Senhor e diante dos inimigos: não adianta o diabo enviar nenhuma sutil armadilha de pessoas que, com um sorriso lindo, querem ajudar a construir a obra de Deus. Nem uma cartinha, muito menos o que o povo à volta diz: não, ali não dá certo, não adianta, olha isso aí, olha essa igreja, olha. Não adianta. Porque a palavra do Senhor diz: templo, o edifício seria reconstruído. Veja o capítulo 6, versículo 14 diz: de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandato de Deus, conforme o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sétimo ano do reinado de Dario. Versículo 18 diz: e instalaram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. O meu futuro, o seu futuro, irmão, é adorarmos ao Senhor em Jerusalém pela eternidade. Não tem uma luta financeira, uma dificuldade, um problema, um atrito, uma questão familiar. Não tem absolutamente nada que tenha o poder de alterar o que Deus já disse que é o meu e o teu futuro, irmão. Servos do Senhor, obreiros de Deus na sua casa e filhos eternos desfrutando do seu reino pela eternidade afora. Este é o final, este é o lugar onde eu e você vamos chegar se permanecemos no caminho do Senhor. Por isso é que o salmista diz: a quem temerei? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas o diabo sabe que nós temos uma alma e que essa alma ela é capaz de fixar os olhos num único problema e vê-lo maior do que é, e vê-lo mais aterrorizante do que é, e vê-lo mais problema do que é. Mas o Senhor nos diz: filho, todo aquele que verdadeiramente foi ressuscitado em Cristo Jesus busca as coisas que são do alto, não fica olhando para as coisas que são da terra. E este é o exercício, irmão. Se eu achava que até os 40 anos estaria tudo equilibrado e tudo assim, puxa vida, agora a vida ficou... Tem muita coisa abençoada. Tem um casamento, e os irmãos que sabem, a Dani está passando uns dias de descanso lá com os nossos irmãos, e já tem 4 dias que eu não a vejo e o coração está apertado. Hoje, para falar com ela, e nós colocamos uma câmerazinha lá onde ela está, e aí os meninos veem ela, e para ver o rosto dela ali e conversar com ela, não é fácil não, irmão. Mas é uma coisa que Deus já estabeleceu. Louvado seja o Senhor. Os filhos, Deus pode estabelecer isso. Tem muita coisa que Deus estabelece. Mas há algo, irmão, que o tempo inteiro será uma batalha. A guerra em favor de vidas, em favor da reconstrução de Jerusalém. E se você está enfrentando uma batalha, saiba de uma coisa: o adversário talvez esteja errado. Sua batalha não é contra o dinheiro, contra o trabalho, contra o desemprego. Sua batalha não é contra uma pessoa, para resolver os casamentos, as questões da família. Sua batalha não é isso, sua luta não é esta. Sua luta é muito maior do que isso. E é uma luta em que já vencemos. A nossa batalha é no reino de Cristo. E por isso o Senhor vem e nos ensina nesses dias: filho, você vai é no nome do Senhor dos Exércitos. Não é no teu nome, não é em teu favor, não é por tuas questões. É no nome do Senhor dos Exércitos, em favor do reino dele. E você é vencedor nisso. Talvez, irmão, você e eu tenhamos que tirar os olhos do nosso foco, do nosso alvo como batalha, como inimigo. Eu tenho que resolver isso essa semana, eu tenho que resolver isso, eu preciso morrer, oh Deus, tira os olhos, Senhor, minha missão é outra, minha missão é subir a Jerusalém e restaurar o teu altar. Se for preciso, o Senhor enviar o rei ímpio, que não te conhece, que não te teme, o Senhor desperta o coração dele, e ele dá até madeira, ele dá dinheiro, ele abre as portas, não importa o que for necessário, o Senhor fará, mas eu vou caminhar para executar o único projeto que o Senhor tem para a minha vida nessa terra. Não estamos aqui para lutarmos pelas nossas coisas, mas para sermos Zorobabel e cabeças de família. Diga: cabeças de família. Segundo a cultura judaica, era um homem. Mas a palavra de Deus não está escrita para judaicos. Judaizantes, judeus, a palavra de Deus foi escrita para o seu povo. E aqui nós vamos entender muito mais do que o que eles representavam. Talvez você seja a única mulher na sua família que está caminhando com o Senhor. Saiba que Deus te colocou como cabeça dessa família. No mundo espiritual, quem determina a lei é o Senhor através da sua vida, irmão. Não chore, não preocupe, não se desespere, simplesmente profetize. Senhor, aquilo que é uma armadilha do maligno para tentar me ajudar e só vai me perturbar mais, o Senhor vai me dar graça, sabedoria. Aquilo que é o povo falando, o Senhor vai me dar graça, firmeza, vigor, resistência. Aquilo que é carta maldita contra mim, Senhor, o Senhor vai me dar vitória, mas eu vou continuar no teu projeto. E um dia eu vou chegar lá e o Senhor vai ler isso sobre mim, de forma que ela perseverou e edificou e prosperou debaixo da pregação do profeta, da palavra profética do Senhor. E acabaram conforme o mandado de Deus. E ali se cultuou o Senhor. É uma posição, irmão. Não é simplesmente a oração. Outro dia eu estava explicando a alguns irmãos: não posso orar por vocês desse jeito. Assim eu não posso orar. Vocês não estão vindo a mim porque eu sou mais pertinho de Deus, porque eu sou o pastor e o pastor Deus ouve mais. Isso não existe. Se eu orar em cima disso, eu estou orando em cima de um engano, não vai acontecer absolutamente nada. Mas entenda uma coisa, irmão. Eu vou orar com vocês, porque nós juntos, como um só corpo, fazemos uma aliança. E aquilo que concordamos nessa terra está feito nos céus, diz a palavra do Senhor. E o Pai nos recebe como filhos amados, que se unem para interceder uns pelos outros. Você não é alguém que está tentando a vida e precisa de uma ajudinha de fora. Você é uma autoridade do Senhor. Vamos nos unir para orarmos juntos pelos seus motivos, para te fortalecer, para ser um só com você. Mas você vai saber, eu sou uma autoridade do Senhor. Deus me mandou subir e reconstruir o altar dele na minha casa, na minha vida, no meu casamento, e eu vou fazer isso em nome do Senhor Jesus. E exercer a autoridade. Mas está demorando, Senhor. Está difícil. Mas eu prevaleço. Olha aí, Senhor. Olha a carta que estão nos mandando. Olha, Senhor, o que estão dizendo a nosso respeito. Filho, não tem problema, filho. Continue. De forma que os anciãos, Zorobabel e todos, debaixo da palavra profética, acabaram a casa conforme o mandado de Deus, o Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu me levanto. É no nome do Senhor dos Exércitos que você se levanta, irmão. Como igreja local, nós temos uma missão. Uns ele concedeu para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o cumprimento do ministério, a edificação do corpo de Cristo. É a mesma coisa que Amós está dizendo. Nos últimos dias, restaurarei o tabernáculo de Davi, o lugar onde Deus recebe culto, minha vida, sua vida. Centenas, milhares de outros que estão ao nosso redor e o Senhor quer alcançá-los. E eu e você estamos trabalhando para reconstruir uma cidade, um lugar onde Ele será adorado pela eternidade. Esta é a nossa batalha. Concentra todas as suas energias, todas as suas forças, todas as lágrimas, tudo que você tem, tudo que você é, nisto. Por isso Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas.